sky. Nothing prepared me for your smile, lighting the darkness of my soul. Innocence in your it. Antena Web. Sintoniza-te. Smiling double bite, ring, ring, so urgent dreams. A man I cracking in all for the night we'll never care. Growing in the underwear, all for the days we'll call your name through the magic rain. I'll send you stars to warm you in the heart. Well, I'll chase away the pain. I'll kill the night will never die. But I'll try just the está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. I told them I'd take photos for this magazine. They let me in to see you comb your hair. I watched the sign as I came through that door. The anxious eyes that I've been waiting for. No use hoping I'm a dream. I'm a leaf. The waiting almost dragged me to my knees. Marinero, marinero, sí, very narrow gate in the way. Marinero, marinero, marinero, marinero, marinero, sí, but I'm sitting pretty today. Marinero, marinero, marinero, sí, say my name is Johnny Do. Marinero, marinero, marinero, sí, she's the kind of girl I love. Doesn't matter when there's too much or when, it's just a memory of marinero. Thank you.

dejando que la piel cumpla poco a poco todo su deseo. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Fantasía en una copa de alcohol, prometimos volver a vernos. Te he echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Yo te he echado de menos. Yo te he echado de menos. Silencio, que mis dedos corren entre tus dedos y con un suave desliz hago que separe el tiempo. I'm sorry. One day,